ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar, ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar, olha essa musa, olha essa musa. As ondas batendo em sintonia com a sua bunda. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda. Faz o trenzinho na escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda dentro da escuna. Faz o trenzinho, respeita o meu nome. Meu pai. Faz o trenzinho e joga. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Oi. Faz o trenzinho, pegou. Pegou. Faz o trenzinho e joga a bunda dentro da escuna. Faz o trenzinho dentro da escuna. Calabra, só solinho, bem lentinho, bem lentinho. Digo, bem lentinho, bem lentinho. Isso. Jesso, chama Léo Açúcar aí. Ó, ó. Música nova, na hora. Dia 21 tem escuna do maestro de novo. Adquira o seu ingresso que dia 21 a gente tá por aqui, ó, ó. Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Olha essa musa, olha essa musa. As ondas batendo em sintonia com a sua bunda. Ela faz o trezinho dentro da escuna. Isso, faz o trezinho dentro da escuna. Ela faz o trezinho dentro da escuna. Faz o trezinho e joga a bunda. Faz o trezinho dentro da escuna. Faz o trezinho e joga a bunda. Faz o trezinho. Isso, faz o trezinho. Eu sou o menino Léo, Léo, só o maestro faz isso. Vai, vai, vai, vai, vai, oi. Faz o trenzinho e joga a bunda dentro da escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda. Faz o trenzinho e joga a bunda dentro da escuna. Só solinho de calabra. Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Olha essas musas. Olha essas musas. As ondas batendo em sintonia com a sua bunda. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. É o menino de Léo Açúcar dentro da escuna. Isso, o trenzinho dentro da escuna. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda. Faz o trenzinho dentro da escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda. Faz o trenzinho. O mar é delas. Na hora, Léo, na hora, eu parei aqui, eu, porra, tem que fazer a parada da escuna, tô na escuna, né? É, mais uma pro verão, né? É uma atrás da outra, né? Se deixar, eu fazer mais, viu? Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Olha essa musa. Olha essas musa. Olha essas musa. Ai, ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna e alto mar. Ela esquece o resto pra curtir o maestro. Na escuna, isso. Olha essas musas. Olha. As ondas batendo em sintonia com a sua bunda. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. Ela faz o trenzinho dentro da escuna. Faz o trezinho e joga a bunda. Faz o trezinho dentro da escuna. Faz o trezinho e joga a bunda. Faz o trezinho. Faz o trezinho e joga a bunda. Eu sou maestro. vagabunda. Dentro da escuna, faz um trezinho e joga a bunda. Dentro da escuna, faz um trezinho e joga a bunda. Tá gravando, Davi? Tá gravando? Faz um trezinho. E aí, Léo? Do nada. Tem que fazer, né? Se a gente, Léo, hein, Léo? A gente foi a primeira banda a fazer a escuna, pô. Tem que ter a música da escuna. Entendeu? Já teve a da moto, a do jet, a do carro, agora a da escuna. Se deixar, vou fazendo. Faz o trenzinho e joga a bunda. Oi! Dentro da escuna. Faz o trenzinho e joga a bunda. Dentro da escuna. Faz o trenzinho. Davi Cruz, pimenta calabresa. Faz o trenzinho. Vai, vai, vai. Oi! Joga a bunda dentro da escuna. Eita! André Cedeves, o mural de Ibi Koala. Pimenta calabresa. Quando a energia é boa, quando a energia do público é maravilhosa, a gente faz até música na hora, velho.